Fecha os teus olhos, irmão, e ore ao Senhor nesse momento. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ore ao Senhor e peça ao Senhor, sonda meu coração, Deus. Põe um holofote teu, uma luz tão intensa que eu me sinta nu diante de ti. Sonda minha vida, Senhor, e não me deixa caminhar nesta semana do mesmo jeito, mas opera poderosamente na minha vida. Continue orando ao Senhor. A palavra é clara. Em marcha, o homem que não vai ao conselho dos criminosos, não se detém na estrada dos faltosos e não habita no habitat dos zombadores, mas tem seu desejo na Torá de Iavé e murmura sua Torá noite e dia. Ele é como a árvore plantada, transplantada junto a canais de águas, que dá seu fruto em seu tempo, sua folhagem não murcha, tudo o que ele faz triunfa. Não são assim os criminosos, eles são como a gluma que um sopro fustiga. Por isso os criminosos não se levantarão no julgamento, nem os faltosos na comunidade dos justos. Sim, Deus penetra a estrada dos justos, a estrada dos criminosos perde. Põe diante do Senhor a tua vida. Senhor, nós colocamos nossa vida, nossa história, nossos dias, esta semana que se inicia, no teu altar. Se você concorda que precisa de uma intervenção de Deus hoje, fique de pé, irmão. Eu preciso, Senhor, de uma intervenção sua hoje, para que eu ande nesta semana como um bem-aventurado, para que eu ande nessa semana em marcha. Eu preciso, Senhor. Eu reconheço que não sou nada. Eu reconheço, Senhor, que sou como a casquinha do milho de pipoca. Não serve para nada, só incomoda. Eu reconheço, Senhor, que ando num caminho de faltas, mas eu me aproximo de ti. Eu me aproximo de ti. Meu prazer está na lei do Senhor. Eu quero orar por algumas pessoas. Se você, porventura, veio a este lugar nessa noite e você reconhece que está assentado na roda dos escarnecedores, a incredulidade, a zombaria, explícita ou sutil, tem feito parte das suas conversas, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, eu quero orar por você. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente e dizer, Senhor, eu abomino estar assentado na roda dos escarnecedores e eu me levantarei e eu nunca mais quero estar assentado nesta roda. Talvez você esteja aqui e você seja alguém que percebe que está se detendo no caminho dos pecadores. Você não quer, mas você está sendo induzido, quase que obrigado a ficar parado na mesma prática dos pecadores. Você pode sair do seu lugar e vir à frente e dizer, Senhor, eu me recuso a continuar parado, me detendo no caminho dos pecadores. Talvez seja alguém que quase que imperceptivelmente está andando segundo o conselho dos ímpios. Não é segundo o conselho da palavra, porque o conselho da palavra diz o contrário do que a nossa alma quer muitas vezes. Então nós vamos pelo conselho dos ímpios. Nós pedimos uma opinião do vizinho, da vizinha, de fulano, da televisão. Nós pedimos a opinião da revista. Nós vamos pelo conselho dos ímpios e tomamos atitudes, decisões e pensamos e falamos segundo o conselho dos ímpios. E se você, pelo Espírito do Senhor, pode entender que está vivendo assim, em um assunto, em áreas da sua vida, sai do seu lugar e vem aqui à frente. E eu quero orar por você. E nós vamos dizer juntos, Senhor, nós não aceitamos para nós mesmos ser alguém que anda segundo o conselho de ímpios. Muito menos que se detém no caminho ou se assenta na roda dos escarnecedores. Se você precisa colocar isso diante do Senhor, eu convido você a sair do seu lugar e a vir aqui à frente. É um ato público, é uma proclamação pública. Uma confissão pública. Eu reconheço Deus e estou tomando uma atitude na tua presença. Eu reconheço o Senhor. Antes seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Talvez você esteja vivendo longe da palavra. Quando vem ao culto você traz até a Bíblia, mas é uma das poucas e raras ocasiões em que você lê Bíblia. Você não tem prazer na lei do Senhor. Isso ainda não foi desenvolvido. Eu convido você, saia do seu lugar e venha aqui para o altar, declarando publicamente: Senhor, eu entendi que minha vida está em uma destas questões aí, e eu me rendo diante do Senhor. Eu renuncio minha própria vida. Senhor, eu renuncio até mesmo a minha vergonha, minha timidez de ir à frente, porque eu entendi como é sério andar como um bem-aventurado, Senhor. Você pode sair do seu lugar e vir à frente. Em nome do Senhor Jesus. Será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, e no tempo dá o seu fruto. Senhor, não é a minha vida, não. Eu estou tentando dar fruto há muitos anos, e minha vida está uma sequidão. Eu tenho que tomar emprestado o tempo inteiro, porque eu não dou fruto. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Diga: Senhor, eu me rendo diante do Senhor e eu declaro publicamente que não aceito andar desta forma. Eu quero ser alguém que anda em marcha. Talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez, ou tenha vindo algumas vezes, mas não pertence à igreja. Poderíamos dizer: você não é um evangélico, você não é crente. Você apenas gosta, você está vindo, você ama a Deus, você teme a Deus, mas nunca confessou a Ele como seu Senhor e Salvador publicamente, e quer fazer isso nessa noite. Sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero publicar nesta noite que reconheço que eu não poderia estar andando no caminho que estou andando, por isso nada prospera, por isso eu sou um fracasso, por isso a angústia bate no meu coração, por isso eu até tenho muitas coisas, mas eu vivo com medo, inseguro, eu vivo cheio de tristezas, eu vivo cheio de problemas. Põe isso diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero hoje me render ao teu caminho, me render ao teu governo. Eu quero isso para a minha vida hoje. Eu quero, Senhor. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se há alguma dificuldade sua em tomar uma atitude nessa noite, quero pedir à igreja que esteja orando. Se você quiser, pode encostar, chega perto de alguém aí, pede alguém: ore por mim. Eu tenho alguma dificuldade, mas eu não consigo ir lá na frente, eu não quero ir lá na frente, mas eu tenho uma dificuldade, eu preciso. Peça alguém do seu lado para orar com você. Esteja orando, todos os irmãos, igreja, esteja orando, intercedendo, que caia por terra toda ameaça do maligno, toda coação do diabo, toda cadeia, todo grilhão, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, esse é o momento, Espírito Santo, o Senhor trabalhar em cada um de nós. Eu não quero ser um leitor de salmos. Eu não quero ser alguém que usa os salmos numa tentativa esperançosa. Eu quero ser alguém que encarna estas verdades, que vive esse poder da tua palavra. nome do Senhor Jesus. Continue com seus olhos fechados e ore comigo esta oração. Ensina-me os teus caminhos. Ensina-me em te confiar.